seria o prazer do amor. Assim desejando estou, só vou sossegar quando te conquistar. Botar todas as cartas vou na mesa pra decidir. Quem sabe lutando vou conseguir. Queria eu, queria pra ser amor. Assim desejando estou, só vou sossegar quando te conquistar. Botar todas as cartas vou na mesa pra decidir. Quem sabe lutando vou conseguir. Sem conseguir, joguei búzios para tê-la sem favor. Sem conseguir, fiz feitiço pra ganhar o teu amor. Sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir do corpo todo mal. Sem conseguir, sem conseguir, sem conseguir, joguei búzios para tê-la sem favor. Fiz feitiço pra ganhar o teu amor. Sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir do corpo todo mal. Sem conseguir, sem subornar, sem subornar teu coração com feitiço de paixão. Parei tudo pra ganhar tua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer. Sem subornar, sem subornar teu coração com feitiço de paixão. Farei tudo pra ganhar tua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer. Queria eu, queria o prazer do amor. Assim desejando estou, só vou sossegar quando te conquistar. Botar todas as cartas vou na mesa pra decidir. Quem sabe lutando vou conseguir. É, sem conseguir, sem conseguir, sem conseguir. Todo mal, sem conseguir. Tô gostando de ouvir. Sem conseguir. Sem conseguir. Sem conseguir. Tomei banho de arruda pra fluir do corpo todo mal. Sem subornar. Sem subornar seu coração com beijinho de paixão. Sem subornar, sem subornar seu coração com beijinho de paixão. Farei tudo pra ganhar sua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer feliz. Sem subornar, sem subornar seu coração com beijinho de paixão. Farei tudo pra ganhar sua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer ele. Sem subornar, sem subornar teu coração com feitiço de paixão. Farei tudo pra ganhar tua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer. Sem subornar, sem subornar teu coração com feitiço de paixão. Farei tudo pra ganhar sua confiança com a esperança de aprendiz. Juro que vou te fazer. Sem subornar, sem subornar teu coração com feitiço de paixão. Farei tudo pra ganhar tua confiança com a esperança de aprender.